Sessão 4 de Negrinha. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Negrinha de Monteiro Lobato. O Bugio Moqueado. Uno, Ugarte. dos, Adriano. cinco. Gaspar, má colocação. Tenho Vila Bona, Melchor, Gaspar e já o azar de saída. Põe-me primeiro, Ugarte. Ugarte é furão. Na quiniela anterior foi quem me estragou o triângulo. Querem ver que ainda nessa. Mucho. Adriano! Qual Adriano, qual nada? Não escorou o saque e lá está o Ugarte de ponto feito. Genua agora? E outro ponto querem ver? Mucho. Genua. Raio de azar! Malou. Felizmente, Melchor, bravos! Uma cortada agora. Buena, buena. Outra cortadinha. Na lata, incrível! Ao meu lado conversavam dois sujeitos velhuscos. Coisa que você nem acredita, diziam deles. Mas é verdade pura. Fui testemunha, vi. Vi a mártir, branca como morta, diante do horrendo prato. Horrendo prato? Desinteressado do jogo, interessei-me por aquela misteriosa história. Aproximei-me um pouco mais dos velhos e pus-me de ouvidos alerta. Era longe a tal fazenda, continuou o homem. Mas lá em Mato Grosso tudo é longe. 5 léguas é ali, com um beiço. 10, 15 léguas é lá, com a ponta do dedo. Esse troco miúdo de quilômetros que vocês usam por cá em Mato Grosso não tem curso. É cada estirão. Mas fui ver o gado. Queria arredondar uma ponta e quem me tinha os novilhos nas condições requeridas de idade e preço era esse coronel Teotônio do Tremedal. Encontrei-o na mangueira, assistindo à domação de um potro, zaino ainda me lembro. E palavra d'honra, não me recordo ter esbarrado nunca tipo mais impressionante. Barbudo, olhinhos de cobra, duros e vivos, testa enteotada de rugas, ar de carrasco. Pensei comigo, 10 mortos no mínimo. Porque lá é assim, não há soldados rasos. Todo mundo traz galões. E aquele, ou muito me enganava, ou tinha divisas de general, pelo menos. Lembrou-me logo o célebre Panfilo do Rio Verde, um de 12 galões, que resistiu ao tenente Galinha. E graças a esse benemérito escumador de sertões, purga esta hora os pecados no tacho de Pedro Botelho. Mas importava-me lá a fera, eu queria gado, pertencesse a Beuzebu ou a São Gabriel. Expus-lhe o negócio e partimos para o que ele chamava a invernada de fora. Lá escolhi o lote que me convinha. Apartámo-lo e ficou tudo resolvido. De volta do rodeio, caía tarde e eu, almoçado às 8 da manhã e sem um café de permeio até aquela hora, chiava numa das boas fomes da minha vida. Assim foi que, apesar da repulsão inspirada pelo Urutu, aceitei-lhe o jantar oferecido. Era um casarão sombrio a casa da fazenda. De poucas janelas, mal iluminado, mal arejado, desagradável de aspecto, por isso mesmo toava na perfeição com a cara e os modos do proprietário. Traste que se não parece com o dono é roubado, diz o povo e diz muito bem. A sala de jantar semelhava uma alcova. Além de escura e abafada, rescendia a um cheiro esquisito, nauseante, que me nunca mais saiu do nariz. Cheiro assim de carne mofada? Sentamo-nos à mesa, eu e ele, sem que viva alma surgisse a nos fazer companhia. E como de dentro não viesse nenhum rumor, concluí que o Urutu morava só, solteiro ou viúvo. Interpelá-lo? Nem por sombras. A secura e a má cara do facínora não davam lado à mínima expansão de familiaridade. E, ou fosse real ou efeito do ambiente, pareceu-me ele em casa ainda mais torvo que fora em pleno sol. Havia na mesa feijão, arroz e lombo, além do misterioso prato coberto em que se não buliu. Mas a fome é boa cozinheira. Apesar de engulhado pelo bafio amorfo, pus de lado o nariz, achei tudo bom e entrei a comer por dois. Correram assim os minutos. Em dado momento, o Urutu, tomando a faca, bateu no prato 3 pancadas imperiosas. Chama a cozinheira, calculei. Esperou um bocado e, como não aparecesse ninguém, repetiu o apelo com certo frenesi. Atenderam-no desta vez. Abriu-se devagarinho uma porta e enquadrou-se nela um vulto branco de mulher. Sonâmbula? Tive essa impressão. Sem pinga de sangue no rosto, sem fulgor nos olhos vidrados, cadavérica, dir-se-ia imersa do túmulo naquele momento. Aproximou-se lenta, com passos de autômato, e sentou-se baixando a cabeça. Confesso que esfriei. A escuridão da alcova, o ar diabólico do Urutu, aquela morta-viva morre morrendo a meu lado, tudo se conjugava para arrepiar-me as carnes num calafrio de pavor. Em campo aberto não sou medroso, ao sol, em luta franca, onde vale a faca ou 32. Mas escureceu, entrou em cena o mistério, ah, bambeio das pernas e tremo que nem mulher nervosa. Foi assim naquele dia. Mal sentou-se a morta-viva, o marido, sorrindo, empurrou para o seu lado o prato misterioso e destampou-o amavelmente. Dentro havia um petisco preto, que não pude identificar. A mulher, ao vê-lo, estremeceu como horrorizada. Sirva-se, disse o marido. Não sei porquê, mas esse convite revia uma tal crueza que me cortou a alma como navalha de gelo. Pressenti um horror de tragédia, dessas horrorosas tragédias familiares vividas dentro de 4 paredes, sem que de fora ninguém jamais a suspeite. Desde aí, nunca ponho os olhos em certos casarões sombrios que os não imagine logo povoados de dramas horrendos. Falam-me de hienas. Conheço uma. O homem... Como a morta-viva permanecesse imóvel, o Urutu humano repetiu o convite em voz baixa, num tom cortante de ferocidade glacial. Sirva-se, faça o favor. E fisgando ele mesmo a nojenta coisa, colocou-a gentilmente no prato da mulher. Novas tremuras agitaram a mártir. Seu rosto macilento contorceu-se em esgares e repuxos nervosos, como se o tocasse a corrente elétrica. Ergueu a cabeça, dilatou para mim as pupilas vítreas e ficou assim uns instantes como à espera de um milagre impossível. Naqueles olhos de desvario, li o mais pungente grito de socorro que jamais aflição humana calou. O milagre não veio, infame que foi, e aquele lampejo de esperança, o derradeiro talvez, que lhe brilhou nos olhos, apagou-se num lancinante cerrar de pálpebras. Os tiques nervosos diminuíram de frequência, cessaram. A cabeça descaiu-lhe de novo para o seio e a morta-viva, revivida um momento, reentrou na morte lenta do seu marasmo sonambúlico. Enquanto isso, o Urutu espiava-nos de esguelha e ria-se por dentro venenosamente. Que jantar! Verdadeira cerimônia fúnebre transcorrida no escuro cárcere de Inquisição. Nem sei como digerir aqueles feijões. A sala tinha 3 portas, uma abrindo para a cozinha, outra para a sala de espera e terceira para a dispensa. Com os olhos já afeitos à escuridade, eu divisava melhor as coisas e, enquanto aguardávamos o café, corri-os pelas paredes, pelos móveis distraidamente. Depois, como a porta da dispensa estivesse entreaberta, enfiei-os por ela adentro. Vi lá umas brancuras pelo chão, sacos de mantimento, e pendurado a um gancho, uma coisa preta que me intrigou. Manta de carne seca? Roupa velha? Estava de rugas na testa, a decifrar a charada, quando o Urutu, percebendo-o, silvou em tom cortante. É curioso? O inferno está cheio de curiosos, moço. Vexadíssimo, mas sempre em guarda, achei de bom conselho engolir o insulto e calar-me. Calei-me. Apesar disso, o homem, depois de uma pausa, continuou entre manso e irônico. Coisas da vida, moço. Aqui, a patroa pela-se por um naco de bugio moqueado. E ali dentro está um para abastecer este pratinho. Já comeu bugio moqueado, moço? Nunca. Seria para mim o mesmo que comer gente. Pois não sabe o que perde, filosofou ele diabolicamente piscando os olhinhos de cobra. Aqui, o jogo interrompeu a história. Meu choro estava colocado. e Gaspar, com 3 pontos, sacava para o Gart. Houve luta, mas um camarote infeliz de Gaspar deu ponto ao Gart. Pintou a 13 que eu não tinha. Jogo vai, jogo vem, despintou a 13 e deu a 23. Pela terceira vez, o Gart estragara meu triângulo. Quis insistir, mas não pude. A história estava no apogeu e antes perder de ganhar a próxima quinela do que perder um capítulo da tragédia. Fiquei no lugar, atento, a ouvir o sujeito que continuava sua história pachorrentamente. Quando me vi na estrada, longe daquele antro, criei alma nova. Fiz cruz na porteira, aqui nunca mais. Credo, e abri de galopada pela noite adentro. Passaram-se anos. Um dia, em Três Corações, tomei a serviço um preto de nome Estevão. Traquejado da vida e sério, meses depois virara Estevão a minha mão direita. Para um rodeio, para curar uma bicheira, para uma comissão de confiança, não havia outro. Negro, quando acerta de ser bom, vale por 2 brancos. Estevão ia além, valia 3. Mas não me bastava. O movimento crescia e ele sozinho não dava conta do recado. Empenhado em descobrir um novo auxiliar que o valesse, perguntei-lhe uma vez: não teria você, por acaso, algum irmão da sua força? Tive, respondeu o preto. Tive o Leandro, mas o coitado não existe mais. De que morreu? De morte matada. Foi morto a rabo de tatu e comido. Comido? Repeti com assombro. É verdade, comido por uma mulher. A história complicava-se e eu, aparvalhado, esperei a decifração. Leandro, continuou ele, era um rapaz bem apessoado e bom para todo o serviço. Trabalhava no Tremedal, numa fazenda em Mato Grosso, do Coronel Teotônio. Isso, como sabe? Ah, esteve lá, pois dê graças de estar vivo. Que entrar na casa do carrasco era fácil, mas sair... Deus que me perdoe, mas aquilo foi a maior peste que o raio do diabo do Barzabu do Canhoto botou no mundo. O Urutu, murmurei recordando-me. É isso mesmo. Pois o Leandro, não sei que intrigante malvado inventou que ele, com perdão da palavra, andava com a patroa, uma senhora muito branca, que parecia uma santa. O que houve? Se houve alguma coisa, Deus sabe. Para mim, tudo foi feitiçaria da Liduína, mulata amiga do coronel. Mas, inocente ou não, o caso foi que o pobre do Leandro acabou no tronco, lanhado a chicote. Uma novena de martírio, lept, lept, e pimenta em cima. Morreu. Depois que morreu, foi moqueado. Pois então, moqueado sim, como um bugio, e comido, dizem. Penduraram-lhe a carne na despensa. E todos os dias vinha à mesa um pedacinho dele para a patroa comer, a coitada. Mudei-me de lugar. Fui assistir o fim da quiniela a 50 passos de distância. Mas não pude acompanhar o jogo. Por mais que arregalasse os olhos, olhava para a cancha, mas não via coisa nenhuma. E até hoje não sei se deu ou não deu a 13. Fim da sessão 4. Lido por RRM 2021... São Paulo, 30/6/2021.